graça. Todo mundo vai cantar comigo. Balance o corpo, meu amor. Chega pra cá, levante a mão. E agora? Uhá! Uhá! Do que? O ar. Balança o corpo, meu amor. Chega pra cá, levanta a mão. Uhá, uhá, o araquedo é a banda do. É a banda do quê? Do povão. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Na pegada do araquedo, todo mundo se amarra. Vai puxando a galera, igual a banda de fanfarra. Na pegada do araquedo, todo mundo se amarra. Vai puxando a galera, igual a banda de fanfarra. Outra levada, igual não tem. Vou de carona, vou me dar bem. Nessa festa, quero te ver. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Balança o corpo, meu amor. Chega pra cá, levante a mão. Diga aí! Uá, uá, o araquedo é a banda do povão. Balança o corpo, meu amor. Chega pra cá, levante a mão. Isso é a banda do povão. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Tem swing pra mim, tem swing pra você. Na pegada do araquedo, todo mundo se amarra. Puxando a galera, igual a banda de fanfarra. Na pegada do araqueiro, todo mundo se amarra. Vai puxando a galera, igual a banda de fanfarra. Outra levada, igual não tem. Vou de carona, vou me dar bem.